Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Através das ondas da Super Ringa AM em 750 kHz e agora para o mundo todo através das redes sociais da internet. Queremos levar até você a beleza, a lógica e a clareza dos ensinamentos da doutrina espírita através de suas obras básicas, transmitido pelos espíritos superiores e codificada por Allan Kardec. Através de nossos entrevistados, levamos até você os mais variados assuntos, correlatos e acessórios da doutrina espírita. Essa doutrina que nos liberta da ignorância, que nos traz das nossas ansiedades, das nossas superstições e dos nossos medos. Traz a tranquilidade para superarmos os obstáculos e suportarmos as dificuldades do mundo atual. Assim, gostaríamos de levar até seu lar mensagem de paz, alegria e tranquilidade. Tenha uma boa semana. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos pedindo licença a todos vocês para entrar em seus lares, levando um pouquinho mais de conhecimento científico, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750, e nós vamos saudando também os nossos patrocinadores, WS Festas e Embalagens, Maquim, venda, assistência técnica e manutenção de copiadores e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado e Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Lembrando também das casas espíritas que nos apoiam, Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também do apoio da tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Nossos convidados hoje aqui são os nossos amigos Milton Baruel e a Patrícia Félix. Os dois vão conversar um pouquinho conosco aqui. O bate-papo hoje vai ser sobre educação moral do ser, sempre baseado nos ensinamentos e na moral do próprio Jesus. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, queridos ouvintes aqui da Super Rádio Piratininga 750M. E para você que está escutando a gente na rádio online, um bom dia, boa tarde, boa noite. Esse programa pode ser reprisado a qualquer momento, aí escutando através do nosso podcast, também através do Facebook Live. Vocês estão assistindo a gente aí no Facebook e também no YouTube Live. Um bom dia para vocês. Participe conosco aqui, mande mensagem que a gente vai lendo. A gente vai postar depois no intervalo a pergunta para sorteio, que a gente vai sortear dois livros. Então interaja com a gente, a gente vai falar sobre o tema, sobre educação moral. E participe do programa. E, por favor, também compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais para que mais pessoas possam participar do programa e assistir aqui o Vivência Espírita. Então vamos iniciar agora dando um bom dia para a Patrícia, pedindo para ela fazer a prece de abertura para a gente, por favor. Um bom dia a todos. Que o nosso Mestre Jesus, nosso guia e modelo, possa nos orientar, ser de fato o nosso guia, para que possamos seguir sempre com Ele, seguindo seus passos, seus ensinamentos, para que possamos ser a cada dia um pouquinho melhor, para que possamos deixar o mundo um pouco menos agressivo, um pouco menos violento, com muita esperança, com muita paz e amor. Assim, agradecemos a toda a espiritualidade e aos irmãos do espaço e damos um bom dia a todos. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é a educação moral do ser. E nós estamos aqui com a Patrícia Félix, que já fez a nossa prece de abertura, e com o Milton Baruel, que são voluntários da Fraternidade Paulo de Tarso e trabalha com crianças, com adolescentes, procurando levar a educação moral do ser para essas crianças, para esses jovens, para esses adultos também, né? Bom dia, Patrícia Félix. Bom dia, seu Milton. Tudo bem? Tudo bem, tudo jóia? Beleza. Bom dia, Milton Baruel. Bom dia, Rui. Bom dia, prezados ouvintes. É um prazer estar aqui e desde já agradeço o convite. E nós, o Milton, ela é da Fraternidade Paulo de Tarso, a Patrícia também, são voluntários lá da Fraternidade Paulo de Tarso. E o Milton é aquele jovem, é jovem que está sempre liderando os jovens, mas tem um espírito muito jovem, é uma pessoa tem muita liderança com os adolescentes, e isso é muito importante para a nossa doutrina. Mas já está no meu time já, porque ele já se aposentou também. Agora, aposentou um ano depois de mim, ele se aposentou também. Já trabalhando mais do que antes. É aposentado lá no CTA, então, mas ainda é jovem, né? Ele participa lá da mocidade, da Fraternidade Paulo de Tarso. E é uma pessoa, é um engenheiro, aposentado do CTA, mas não está aposentado de tudo não, né, Milton? Não, agora trabalhar para a doutrina, né? Trabalhar para o próximo, que é aquilo que a gente sempre gostou de fazer, né, Rui? É. A parte do aspecto profissional, um colega meu questionou outro dia, agora, o que você vai fazer? Olha, para ganhar dinheiro, o que eu tinha que ganhar, eu já ganhei. Agora eu quero, né, ganhar bônus horas, como se diz na doutrina. Né? Mas o Jorge Reis, ele aposentou faz quanto? Uns 8 meses que ele aposentou? Um ano. Um ano já? Diminuindo, não. Já fez um ano. E não tem tempo mais. Você não encontra mais o Jorge. Agora está super ocupado. Quer dizer, então a gente percebe que a aposentadoria para ele foi eu não sei se foi lucro ou foi prejuízo, né? Porque agora você não consegue falar mais com o homem, está sempre ocupado. Mas é o que eu tenho observado aí, que ele está sempre viajando, vai para Uberaba, vai fazer suas palestras musicais. Então, isso que é gratificante, né, Rui? É o famoso Jaque, né? Agora é título do Jaque, já que está aí desocupado. Isso é mentira, porque eu também, até agora, não consegui fazer um monte de coisa que eu me planejei. Tem um mês aí, até agora, está faltando tempo. Ocupa mais ainda, né? Aquele quem faz tudo tem tempo para tudo, né? Não, sempre arranja um meio, né? Inclusive, nós, lá, quando trabalhava aqui na Seara Espírita Bezerra de Menezes, a gente dizia que se você quiser que alguém faça alguma coisa para a Casa Espírita, dê para fazer para aquele que não tem tempo. Mas isso é fato, até no serviço também é assim, né? Você sempre coloca, eu digo, a carga no lombo do burrinho que mais trabalha, porque ele sempre vai entregar a encomenda. Sempre trabalha tranquilo. Vai arranjar um meio de fazer mais rápido, né? E quem não quer fazer sempre arranja uma desculpa, né? Bom, mas vamos lá então. Então vamos ver a educação moral do ser. Então nós estivemos falando aqui em off, né, Milton, a respeito da ética e da moral. Isso é justamente que faz parte da educação moral do ser? Bom, na verdade, sim, a ética moral é constante, faz parte do nosso dia a dia, né, Rui? É independente de qualquer segmento da sociedade, seja religioso, profissional, seja social, familiar. Isso está no nosso dia a dia em todos os momentos. Então, a gente tem até que entender, né, um pouco. O nosso programa hoje, nós havíamos, assim, pré-combinados de falarmos sobre a moral baseada nos ensinamentos de Jesus, que é o nosso modelo, né? Então, para nós espíritas, e como veio, né, na codificação, no Livro dos Espíritos, quando perguntado a Kardec, qual é o modelo que devemos seguir? Ele foi muito claro, Jesus, né? Então, ali está todo o fundamento. Então, no nosso dia a dia, a gente tem que ver isso. Tá? Então, a moral é um termo amplo, né? Que para você até, vamos dizer assim, simplificar, né? Aquilo que está voltado ao comportamento, ao nosso comportamento, em buscar pautar no nosso dia a dia o respeito às normas, às regras. Então, toda vez que você foge a isso, você está fugindo à moral. E é muito bom a gente já deixar claro que as normas, as regras, existem aquelas que estão baseadas em leis, mas existem aquelas que estão fundamentadas também no costume da sociedade. Então, aquilo que para nós aqui é uma coisa que foi adotada como uma regra, muitas vezes em outro país, em outro setor. A gente tem muito exemplo, muito claro, quando a gente se dirige lá para o lado Oriente Médio, né? Que eles têm uns comportamentos que, para nós, não é moral, mas para eles ainda, sim, no processo de evolução que está aquele povo, aquela sociedade, naquele momento, é normal. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado até com isso, né? Sim. Então... E a Patrícia, o que ela poderia falar para nós a respeito da ética e da moral? Seu Rui, no meu entendimento, assim, a ética é uma coisa que a gente aprende em casa, né? São valores que a gente vai adquirindo, né, no convívio com aquelas pessoas mais próximas da gente. E em relação ao Espiritismo e a Jesus, eu acho que a melhor definição, né, de ética, né, e de moral em si é naquela parte do capítulo 17, que é o homem de bem. Né? É. Então, o iniciozinho dele, eu acho que fala por ele todo, né? No que ele diz, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, do amor e da caridade em toda a sua pureza. Então, quando a gente consegue entender esse significado, né, do verdadeiro homem de bem que Jesus passou para a gente, eu acho que pautar o nosso caminho nessa linha fica muito mais suave, né? Quando a gente começa a entender de fato, né, tudo que eu faço para o outro volta para mim, né, toda a minha atitude, a gente sabe que toda ação gera uma reação. E quando você pratica, quando você não faz ao outro o que você não quer que faça a você, né, você começa a ser mais crítico nas suas atitudes. Né? Ou seja, uma questão de juiz de si mesmo. Né? Justamente. Ainda mais a gente não pode deixar de falar dos últimos acontecimentos que estão acontecendo agora no nosso país, principalmente a responsabilidade que nós temos com as nossas atitudes, nossas ações, e o juiz, e a gente sendo juiz de nós mesmos, não importa que se tem alguém vendo ou não, né, a gente não vai tomar aquela ação de prejudicar o próximo, né, só porque não tem ninguém vendo que a gente vai fazer um mal. Principalmente os políticos. Né, porque o que, que a gente vê? O Edson ontem estava no Recanto de Luz Irmã Sheila, né, lá em Ribeirão Pires, e o Edson, o médium de cura, né, ele falou lá sobre a questão, eu não lembro quem ele citou, mas ele falou que dificilmente os políticos saem dessa vida de forma, vamos dizer assim, sem ter causado, sem um prejuízo, vamos dizer assim, né? Porque o que eles recebem, né, por exemplo, quando você recebe o poder, né, e as pessoas não estão vendo, nós não estamos lá no dia a dia, e isso é o que dita a moral, né? Quando não tem ninguém vendo e você fazer as coisas certas, né? Isso não só na política, né, Rodrigo? Acho que na vida como um todo, principalmente também na nossa vida profissional, né? O que sempre falam, quer conhecer uma pessoa, dá poder, né? Porque a pessoa, às vezes, é um excelente profissional, um excelente técnico, né, na área dele, e quando você coloca ele num cargo de liderança, ele perde a mão, né? Ele deixa de ser, de fato, aquele bom técnico para ser uma pessoa mais... não sei se rigorosa perante os outros, mas sempre achando que o outro está errado e ele está sempre certo, né? E é difícil às vezes, quando está no meio dessa... Aí perde um ótimo técnico e ganha um péssimo gestor. Mas hoje a gente percebe que esse conceito também está mudando, né? Né, Patrícia? Porque a gente está vendo aí que essas pessoas, para liderar, têm que ser muito bem preparadas justamente por causa disso, né? Porque tem muitas pessoas que, às vezes, estraga um país, estraga o trabalho, estraga tudo, porque não está preparado para isso, né? Eu gosto de falar que eu sou uma pessoa otimista. Eu nunca vejo o copo meio vazio. Para mim, ele está sempre mais para cheio do que para vazio, né? Então, assim, eu tenho muita fé e esperança, mesmo nesse turbilhão todo que a gente vive, não só aqui no país, né, como no mundo, enfim, determinados líderes aí perdendo um pouco a noção do que é certo e errado. Eu acredito que toda essa mudança, ela aconteça por um bem maior, né? Porque você não consegue organizar uma casa, aí vou dar um exemplo aí, né? Sem desarrumar, sem bagunçar, né? Sem mexer na sujeira. É. Você tem que mexer em tudo para depois a coisa vir. De repente, não é uma coisa que vai ser rápida de ser resolucionada, né? É que nem o pessoal tirar diz, do conforto, né? Isso. É que nem o pessoal diz, tem que piorar para melhorar. É. Tirar da zona de conforto, né? E toda vez que você tira da zona de conforto, você gera conflito. Né? Então, às vezes, o conflito ele é o sal da vida, né? Ou seja, os problemas que estão aí... Às vezes a gente não quer problema, mas os problemas são o sal da terra, né? Que faz mas, a gente tempera a vida, né? Mas, Milton, você que está há muito tempo lá na Fraternidade Podcast, a religião leva a pessoa para ter uma noção de moral ou ela simplesmente ela desperta no indivíduo a moral? Vamos, quando a gente fala religião, ou você me permite, é um termo muito amplo, né? Vamos falar do cristianismo, que é aquilo que eu conheço, né? Nós sabemos que todo o evangelho de Jesus, ele é baseado exatamente naquilo que nós chamamos de ensinamento moral. Sim. Puxando aqui para o lado, né, do espiritismo, nós temos o livro de Kardec, que é o Evangelho Segundo o Espiritismo, né, conhecido de todo espírita. E ele trabalha exatamente o aspecto que é moral. O que é isso? Já citamos agora há pouco. É o nosso comportamento. A nossa relação com a sociedade e com a gente mesmo. Eu vou citar aqui uma frase que eu gosto de citar do Rui. Eu sou discípulo do Rui, né? Na minha formação, o Rui também é lá do Paulo de Tarso. E eu sempre falo isso e... Num curso que nós temos lá na casa na sexta-feira, o Rui foi fazer uma palestra e eu até comentei isso, né? E o Rui, ele tem um comentário que diz que tem gente que é má companhia para ele mesmo, né? Então, sozinho já é má companhia. Sozinho já é ruim para ele. Então, assim, esse comportamento moral, como o Rodrigo acabou de citar, quando nós estamos sozinhos, aquilo que nós estamos fazendo é as influências de tudo isso. Então, a religião tem sim esse aspecto, né, de nos puxar para o comportamento e para a moral, né? Porque é através dela, do nosso dia a dia, que nós vamos influenciar, estamos sendo influenciados, e é aquilo que a gente vai construir. No comecinho, você aqui me fez um elogio muito bacana, eu agradeço, né, do meu convívio com os jovens. Então, é assim, esse é um aspecto de responsabilidade muito grande, né? Porque a criança e o jovem são seres aí, espíritos, né, no processo aí dessa reencarnação, informação, em que nós adultos temos uma influência muito grande. Nós somos aquilo que nós chamamos hoje de formadores de opinião. Então nós estamos, né, agora vou usar um jargão deles, fazendo a cabeça da molecada, né? Então isso é uma responsabilidade muito grande. Então aquilo que nós fazemos e aquilo que nós falamos, às vezes, nem muitas vezes fazemos, mas falamos, né? Então isso influencia. Então nesse aspecto, a religião, como você perguntou, ela tem e tem muito, né? Então eu acho que a religião ela vem para isso, exatamente para nos mostrar que não é para você, não adianta você ficar falando, faça o bem, meu querido, pratique o bem, meu. Você tem que fazer, né? Dá exemplo, né? Então, é aquilo que a gente fala. Quando a gente cita Jesus, não é porque ele veio e está aí os escritos que a gente lê, né? Os evangelhos, a Bíblia e tudo. Não é só isso, é que quando a gente vê que Jesus, ele ia à frente. Ele mostrava aos seus discípulos como fazer. Diziam, façam assim, e mostravam. Sim. Então, vou puxar aqui para uma coisa que a Patrícia falou, né? Que a educação, a formação vem do berço, vem do lar. Então, Jesus nos mostrou isso, né? Ele deu o exemplo. Então, dentro do cristianismo, esse é o melhor exemplo que nós temos, que já citamos aqui, e ele diz exatamente isso. Como fazer? Então, respondo a sua pergunta agora em síntese. A religião tem muito do aspecto da formação e responsabilidade? Sim, muito. Mas, Milton, você ainda continua fazendo aquele encontro dos jovens, da pré-mocidade, da mocidade, na Páscoa? Sim, opa, esse ano tivemos o 13º encontro, né? 13º. Esse é um encontro da pré-mocidade, da mocidade do Paulo de Tarso. Via de regra, a gente convida algumas casas irmãs também, né, para participar, mas são poucas. Mas estivemos lá nesse final de semana passado, que é um encontro que sempre se realiza na Páscoa, e com uma média de 70 jovens do Paulo de Tarso. Né? Fica há três então, dias confinados. Três dias ali confinados. Ele é um encontro religioso, mas com um aspecto de aproximação entre os jovens para fortalecer a amizade, né? Porque a gente sabe o quanto isso é importante para eles, ali dentro da casa, dos ensinamentos que nós passamos. E você dá um exemplo. Você é que limpa as panelas. Agora sim, né? Pela idade, né, Jorge? Como já estamos aí, nós temos uma liderança hoje na casa, felizmente conseguimos formar uma liderança que eu chamo, né, de jovens muito bons, e a gente tem que aprender a passar isso, né? Não pode ficar ali querendo, é meu, né? Então, felizmente, eu vou lá, eu acompanho normalmente, então fui na sexta, não fui no sábado, que eu tinha outra atividade, mas no domingo estava lá para arear as panelas e fechar e voltar para casa. Dá um trabalho, rapaz, mas é extremamente gratificante. Você vê a alegria, ontem tivemos o nosso retorno, né? O nosso trabalho da evangelização infantil e a pré-mocidade, que nós chamamos no Paulo de Tarso, é sábado, a partir das 9 horas. E aí você vê aquela molecatinha chegando, todo mundo com um sorriso, todo mundo empolgado, e uns e outros perguntam, tio, quando que vai ser o próximo, tio? Mas dá um você trabalho é o danado. Tiozão da turma. Graças a Deus. Pode chamar de tio Sufita, que eu não estou dando a menor... eu acho que esse título é maravilhoso, é gostoso carregar. São 8 horas e 21 minutos, nós vamos para o nosso intervalo agora, mas só lembrando que a nossa doutrina, né, a doutrina espírita, ela é baseada totalmente no aspecto moral de Jesus, né? Então nós pautamos por esse objetivo, que é o objetivo da doutrina espírita, lembrando também, né, para quem às vezes não conhece a doutrina espírita, como nós temos muitos ouvintes assim, a doutrina espírita, quando ela vem para a Terra, ela vem para toda a humanidade, ela não vem para a espírita. Espírita foi criado depois, né? Quando a doutrina espírita vem, quando a espiritualidade superior passa as informações para Allan Kardec, a partir de 1850, por aí, né? Começa os trabalhos de divulgação já, até culminar com o lançamento do Livro dos Espíritos em 1857. Então, a doutrina espírita ela vem para a humanidade mostrando toda a base moral. Tanto que o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da codificação, é todo baseado na parte moral de Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, vocês não vão encontrar nada que seja polêmico. Qualquer assunto polêmico que as pessoas discutem não tem no Evangelho de segundo o Espiritismo. É baseado nos quatro evangelistas, né? Mas só a parte moral de Jesus. Então, quando a doutrina espírita vem, ela vem com essa proposta e continua com essa proposta, que é exatamente a transformação moral do ser humano, sem se preocupar com religião. Se um dia o ser humano se transformar moralmente for moralizado, a doutrina espírita já cumpriu o papel dela. Por isso que muitas pessoas, quando nós entramos na doutrina espírita, eu penso que isso aí é pensamento de todos que já conhecem a doutrina espírita, que começam a participar da doutrina espírita, é trazer todo mundo para cá. Tipo assim, meus parentes tinham que conhecer, meus amigos tinham que conhecer, todo mundo tinha que vir para cá. Porque a gente ainda confunde quando a gente entra que a doutrina espírita é o futuro, né? Que a doutrina espírita que é a religião do futuro. Oh, meu Deus, isso aqui é a religião do futuro, quando na realidade o espiritismo não é a religião do futuro. O espiritismo é o futuro das religiões. É aquilo que as religiões vão aplicar a vida toda. Né? Por quê? Porque só trabalha a parte moral baseada justamente no cristianismo. Então, o objetivo da doutrina espírita é a transformação moral do ser humano. Por isso que o tema é tão importante hoje, da gente mostrar essa moral, que a moral, qualquer moral que você pode imaginar, a doutrina espírita está pautada nela. Né? Que às vezes a gente só fica pensando na parte religiosa. Não, qualquer aspecto. Eu tenho certeza, eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que se os políticos estudassem espiritismo, não precisava ser espírita, não. Não precisava ser espírita. Ninguém precisa ser espírita. Basta dar uma estudadinha na codificação, alguma coisa, que vai ser totalmente diferente o mundo. Eu convoco todas essas pessoas, quem sou eu para convocar, né? Eu conclamo, eu peço, eu gostaria que todos conhecessem um pouquinho das bases da doutrina espírita, que o mundo seria totalmente diferente. E continue nas suas religiões, não precisa sair, pode continuar lá, Mas conheça a doutrina espírita para ver como que o mundo, como a proposta é totalmente diferente para uma vida moralizada, para nós melhorarmos e crescermos nessa vida. Né? Rodrigo, dá sua informação para a gente ir para o intervalo. É verdade, né? Então, se o pessoal tivesse conhecimento da educação moral, né, não haveria, ou haveria menos corrupção no mundo, né? A Margarida aqui, Veiga, entra mandando bom dia. Meu pai Domingos está aqui também. A Fernanda, lá da casa da Marcela, está aqui com a gente. A Ana Paula Teodósio Carvalho manda bom dia a todos. Link compartilhado com a 31ª turma do curso básico de Espiritismo, lá da Fraternidade Paulo de Tarso, cujo dirigente é o entrevistado Milton Baruel. Um excelente programa a todos. Um beijo especial à querida Patrícia. Ana Paula. O Antônio Bessa aqui também está aqui mandando bom dia. A Elisete Medeiros também aqui com a gente. A Bia, Beatriz Paula Porto, que esteve aqui também no programa enquanto a gente estava lá em Uberaba, né, Rui? É. A Bia estava aqui fazendo o programa também, excelente, né? O pessoal está comentando que foi o melhor programa do último domingo. De todos os 667 de todos programas. Os programas no domingo, aquele foi o melhor. Brincadeira, Bia. Ela manda aqui um bom dia, amigos. Hoje estarei como monitora no curso de psicoterapia reencarnacionista. Vou ver o programa depois. Luz e paz. O Belks, que sempre participa com a gente aqui nas transmissões ao vivo, manda um bom dia também lá de Caruaru, Pernambuco. Está presente. A Magna Nazaré também ama ouvir esse programa. Enriquece a alma. A Naira também está aqui participando conosco. A Maria Cândida da Cruz. A Sueli Salles, lá de Olinda também, Pernambuco. Olha que legal. A Maria José dos Santos, mandando bom dia. Quem entrou aqui também foi o Renualdo. A Adriana Silva, mandando bom dia a todos do programa Vivência Espírita. Patrícia Félix e Milton Baruel. E o Alexandre dos Santos Ferreira, transmissão do Vivência Espírita, melhor programa para o domingo. Um grande abraço a todos. Obrigado, pessoal, pelo carinho. A Fátima Ursulino também está aqui no YouTube Live, ouvindo a gente, participando conosco. Mandem perguntas, ligue para nós aqui no telefone 12-3941-9750 ou 3942-9750 para poder interagir aqui conosco também. Então vamos para os nossos comerciais? Vamos. Primeiramente, também queria fazer um agradecimento à Juliana do Hoje Pode, que mandou para a gente, a semana passada também, mais uma caixinha de brigadeiro para ser sorteado aí. O ovo, aquele ovo lá bonito, na outra semana. E agradecer então a ela, que ontem nós estivemos num casamento, e a Juliana, que estava lá com aquele carrinho dela do Hoje Pode, antes do salgadinho, o pessoal já estava na fila do brigadeiro gourmet lá, né? Então é interessante como que chama atenção para todo mundo, né? Antigamente parecia que era só criança que ia nos doces, mas não, agora tem velho, todo mundo está lá nos doces, mas é uma delícia o doce da Juliana. E o sorteio que nós fizemos, a dona Iracema Ivamuto, que é nossa ouvinte assídua, ela veio buscar junto com a filha e com a neta, e foi uma alegria. Nós ficamos aí batendo um papo de uns 20 minutos aqui na hora que terminou o programa. Nós fomos até as 10h30, ela 10h20 ela veio, e depois nós ficamos até as 11 horas batendo papo, aí, um papo muito gostoso da dona Iracema. Um bom dia para a senhora e continua nos prestigiando, viu, dona Iracema? Então, só para finalizar, então, se você quiser oferecer os seus convidados em festas, assim, né, em aniversário, em casamento, como nós fomos ontem lá e vimos, muito legal aquele carrinho lá, e o chocolate gourmet lá, e ela servindo ali as pessoas na colher, ali, do jeito que as pessoas pegam, né? É uma variedade grande, e as qualidades do brigadeiro são excelentes aí. Quem come não vai esquecer, é inesquecível. Você pode fazer sua encomenda, se quiser também, através do WhatsApp. Olha, anota aí. 981-459131, DDD 12, né? 981-459131, ou no Facebook também, Instagram, todas essas coisas aí. Pode falar lá com a Juliana, que eu vi aqui no programa Vivência Espírita, que provavelmente ela vai dar um desconto a mais lá para vocês, tá bom? Vamos para o nosso intervalo comercial, tocando a música agora da Célia Tombly, Evangelho de Luz. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro, e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, se choro preciso socorro, a ele recuo e por feliz me dou. Ele é o evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. São 8 horas e 37 minutos. Esse é o programa Vivência Espírita. E hoje nós estamos aqui com o tema Educação Moral do Ser, com a Patrícia Félix e com Milton Baruel, que são voluntários lá da Fraternidade Paulo de Tarso e que tem um trabalho muito bonito lá na casa, que merece ser, inclusive, citado para que a gente possa servir de exemplo e servir de modelo para muitas casas espíritas. Nós temos aqui o Arlindo Teodoro, lá da Vila Cândida, ele está ouvindo o programa e fala da qualidade dele, que está excelente. Abraço a todos. Mas temos a pergunta para ser feita para os nossos ouvintes, Rodrigo? Temos. Então, a pergunta para sorteio, até liberar aqui no Facebook também, live no YouTube. Então, a pergunta é, para sorteio, está faltando ética e moral nos dias atuais? Então deixa aí o seu comentário, o que, que você pensa sobre o assunto, qual a sua opinião. Escreve aí no comentário aqui do YouTube ou do Facebook ou pelo WhatsApp do Vivência. E, inclusive, o WhatsApp do Vivência já está atingindo o número máximo de participantes. Mas podem, quem quiser participar, entre no site vivenciaespirita.com.br/WhatsApp ou ligue para nós no telefone 12-3941-9750 ou 3942-9750 respondendo a pergunta. Está faltando ética e moral nos dias atuais? Então, no final do programa, a gente vai sortear dois livros espíritas para quem participar conosco. Mas, Rui, deixa eu só fazer uma propaganda aqui, mais uma vez, do curso. Nós estamos falando em moral e nada melhor do que você, a gente se aprimorar, sim, de alguma maneira nos grandes ensinamentos, que, principalmente filosóficos, né? E aqui em São José costuma-se ter o curso de filosofia espírita. Foi fundado pelo nosso grande amigo Allan Krambeck, né? E o Mauro Biasetto e muitos outros, né? O Carlos, continuam aí levando esse curso muito importante. E tem um para ser iniciado lá no Irmão Rodolfo. O Irmão Rodolfo é a Fraternidade Espírita Irmão Rodolfo, fica na Rua IP 182, no Jardim das Indústrias, aos sábados, das 15 às 17 horas, né? E ele parece que ele era para iniciar dia 7 de abril agora, sábado agora, mas parece que adiou para a semana que vem. Vocês podem fazer as inscrições com o Laércio, que é o 98707-9042, com o Mauro também, o Mauro Biasetto, 981813785. A gente fica falando os telefones aqui, eu sei que não dá tempo de ninguém anotar nada. Então nós vamos fazer o seguinte, colocar esse cartazinho aqui no Vivência Espírita, aqui no nosso grupo aqui, do Vivência Espírita. Rodrigo coloca ali e vocês entram para ver. Também, se não tiver acesso, pode ligar aqui para nós, 3941-9750, 3942-9750, e vocês podem fazer, perguntar aqui, que a Graça informa para vocês os telefones para conversar com o pessoal para fazer a inscrição. Olha o programa do curso: História da Filosofia, Principais Filósofos, Temas de Filosofia, Filosofia Espírita, Doutrinas Religiosas e Doutrina Espírita. Tenho certeza que o aspecto moral é envolvido bastante aqui nesse curso de filosofia. Vamos lá, Rui? Vamos. Nós também temos que dar um alô pro pessoal, que hoje tem uma macarronada lá da Casa do Chico, que é o Centro Espírita lá da Casa do Chico, lá no Clube da Sabesp, lá perto do Clube, Clube de Campo Santa Rita, ao lado ali, tá? A partir da meio-dia tem almoço, é a macarronada da Casa do Chico. Nós temos também, viu, Jorge, cursos que está iniciando hoje, mas depois a gente fala a esse respeito, que eu preciso pegar o endereço da Casa Ponto de Luz, lá no Jardim São Vicente, que começou no dia 25 de março, começou a Escola de Aprendizes do Evangelho, que é numa terça-feira. Mas, Milton, eu quero saber a importância da evangelização infantil, que você é um daqueles que leva muito a sério a evangelização infantil e também a mocidade, a pré-mocidade. E o Paulo de Tarso tem uma mocidade muito atuante, muito, muito, muito dinâmica. E fala pra gente se é importante a evangelização infantil e qual é o aspecto dos ensinamentos da doutrina espírita para essas crianças. Bem, Rui, só abrir um pequeno parênteses aqui, né? Saudar e agradecer a Ana Paula aí, o carinho que ela tem conosco. Fazer uma propaganda também. Eu e a Ana Paula somos responsáveis pela coordenação do que nós chamamos curso básico de Espiritismo. Esse é um curso para adultos, né? E lá no Paulo de Tarso já iniciou, estamos na aula 8, é um programa de 17 aulas. Mas quem quiser conhecer, né? Está aberto ainda as inscrições. Então, como o próprio nome diz, curso básico de Espiritismo, que é aquilo que o Jorge falou agora há pouco, vai ter o curso de Filosofia Espírita, esse curso muito bom, já fiz, é excelente. Então, esses cursos, eles trazem toda essa informação de uma forma mais dinâmica e mais fácil, às vezes, do que a gente ficar lendo um monte de livro, né? E estamos aqui com o Silvio, sentado, que é um dos alunos da 21ª turma lá do Paulo de Tarso, cujo Rui foi o expositor da última sexta-feira, falando sobre uma das obras kardecianas, que é o Livro dos Médiuns, né? Mas, assim, a importância da evangelização, essa é a minha bandeira, né? Eu digo que a bandeira minha, que eu carrego dentro da doutrina espírita, é a evangelização. Por quê? É extremamente. Você perguntou se é importante? Não, eu vou dizer para vocês, né, caros ouvintes, respondendo a pergunta, extremamente importante. Por quê? Nós trabalhamos com a evangelização infantil, às vezes as pessoas têm aquela preocupação, ou não têm o conhecimento, e acham que nós vamos pôr uma criança dentro de uma casa, e a criança, eu estou falando aqui, é a partir de bebezinho. Pode levar lá no Paulo de Tarso sábado a partir de 9 horas, que a gente começa o trabalho ali desde o bebezinho até o pré-adolescente, né, ou ali que é o jovem com 13 anos. E qual é o princípio ali? Estamos preocupados em ensinar a doutrina espírita para a criança? Não. Estamos preocupados em ensinar educação moral cristã. Desde pequenininho, mostrando para a criança a sua responsabilidade perante a sociedade. Ah, porque a criança não tem? Tem sim. Começa em casa com respeito ao pai e à mãe, aos irmãozinhos, depois começa a ir para a escola, ele tem que começar a aprender a respeitar o comportamento dele com os professores, com os coleguinhas, com a própria sociedade. Então, o nosso processo ali, ele é muito amplo, né? É claro, né, e evidente que se nós estamos falando de espiritismo, todo ensinamento vai ser baseado na moral cristã, né, codificada por Kardec. Então, nós trazemos esses ensinamentos, mas sempre buscando exatamente o aspecto do respeito ao próximo. Então, é isso. Claro que a criança, quando vai chegando lá na frente, né, nós temos ali já jovens que, no Paulo de Tarso, jovens que hoje participam da diretoria do Paulo de Tarso, que chegaram lá crianças, né, chegaram lá pequenos. Então, assim, a formação deles vem desde ali de pequenininhos, né? Tivemos, posso citar nomes, o Gabrielzinho, né? A minha filha, a própria Amanda, está lá, o Gustavo. Então, são jovens que foram formados e hoje participam da, vamos dizer, da condução de outros jovens. E, mas, assim, esse aspecto do formação moral, ela é fundamental. E serve em qualquer religião, em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Assim, tem um aspecto no livro aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, Rui. Esse livro ele é fantástico, né? Como o Jorge citou agora há pouco, que falando que todo fundamento está aqui. Eu vou pedir só uma licença para os ouvintes para ler um pouquinho. Podem dividir essas matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensinamento moral. Se as 4 primeiras partes, ou seja, atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias e as palavras que serviram para estabelecer os dogmas, né, elas são questionáveis, a última manteve-se intacável. Não tem controvérsia. Ensinamento moral é um só. Não adianta. Se eu for falar com o católico, se eu for falar com o protestante, se eu for falar com o islã, qualquer um, aqui nós estamos falando de cristianismo, a parte moral é igual em todas as religiões. Né? Isso é bacana. Né? Então, se a gente se nós nos atermos a isso, é o necessário para sermos felizes, para termos uma sociedade feliz. E qual a importância, por exemplo, para uma criança, da gente dar uma referência, pode ser a Patrícia também, qual a importância da gente dar uma referência para a criança de perfeição? Né? Porque muitas vezes as crianças perdem a referência em casa, porque pais não são perfeitos, né? Pais erram também. Né? E aí o que eu vejo? Muitas vezes a criança recorrer na rua, né, encontrar o herói que ela perdeu essa referência em casa. Qual a importância de dar uma referência de perfeição? O que o Evangelho ajuda nesse sentido? Olha, em relação, né, a essa parte com a criança, né, dentro da evangelização infantil, aí aqui só fazendo um parênteses, né? Como o Milton falou, que ele é seguidor do seu Rui, eu sou seguidora do Milton, entendeu? É por conta dele que hoje eu estou dentro da evangelização infantil. E assim, e é uma bandeira que eu tomei para mim, de fato, né? Porque realmente é o futuro até da própria doutrina e da casa, da continuidade da casa, é a evangelização infantil. E hoje, dentro da casa, né, eu trabalho na salinha de 6, 7 anos. Essa faixa de idade é uma faixa, não é fácil de você lidar, né? Porque eles estão muito envolvidos com as coisas do mundo, né? de videogame. Então, assim, você tem que ser muito, tem que ter muita habilidade para poder, naquele momento, trazer a atenção deles para o que você quer mostrar. E essa coisa de mostrar a perfeição, né, o herói. Quando você fala, a gente tem até uma aulinha que a gente fala de super-herói com eles, entendeu? E mostra, eles começam a falar do Homem-Aranha, do Superman, e a gente começa a dar características de Jesus sem falar que é Jesus. Aí a gente começa, né, a descrever os poderes de Jesus, como, né, toda... E eles vão ficando com a olhinha regalada. No final, a gente... Você sabe qual é o nome desse super-herói? Aí eles, ah, fulano, ciclano. Não, Jesus. Aí você vê que o olhinho deles param, sabe? E a todas as outras aulas posteriores, a gente fica reforçando isso com eles. E é muito interessante como eles absorvem, como eles passam a entender e a tomar aquilo como uma referência positiva. Por mais que eles vão continuar a ter essa coisa do super-herói da Marvel, mas eles sempre vão lembrar que tem um super-herói maior. Né? E é muito legal quando você vê o reflexo da atitude deles, né? É uma horinha que a gente passa por semana com eles, mas que você vê que a gente consegue plantar a sementinha. Às vezes as pessoas questionam, poxa, mas levar bebê para evangelização, o bebê vai aprender alguma coisa? Vai. Eu, mês passado, fiz um curso de capacitação de evangelização de bebês com a Cíntia Vieira, que é da Federação Espírita de Goiânia. Ela veio aqui em São José, né? O pessoal da UZI trouxe ela para São José. E foi muito legal porque nessa capacitação tinha UZI junto, tinha Aliança junto. Quer dizer, era em prol da doutrina e não de uma federativa apenas, entendeu? De um movimento. Do movimento. Então, a gente começou a entender a parte científica da coisa, né? De que o bebê ele tá ali, você tá plantando a sementinha. Por quê? O corpinho é novo. Né? Mas o espírito, ele já é antigo. Então você começa a despertar naquele espírito novamente o que ele já teve contato. E aos pouquinhos ali, de bebê e ele crescendo dentro da evangelização, cada vez mais você vai fortalecendo esse entendimento e vai florescendo, né? Esse significado do que é ser o homem de bem de fato. Né? E você vê, eu não estou há tanto tempo, eu sou, né, apesar de ser jovem há mais tempo também, todos nós, né? Como diz o Divaldo, eu adorei essa fala dele. Né? O tempo que eu já estou na casa, que eu entrei no Paulo de Tarso em 2012. Se o Divaldo se acha jovem, eu me sinto um bebê. Então. Ele fala que ele é jovem há mais tempo. E é verdade, nós somos jovens há mais tempo. Nós somos jovens de antigamente. Rui, você pode falar quantos anos você tem? É? Você pode falar quantos anos você tem para o pessoal aqui? Eu? A sua idade. Eu fiz agora dia 9 de março, 79 anos. Então. Quem vê ele aí na internet, pode ver ele aí, ó. Né? Não, você não vê não, não olha não. E quem vê ele na rua, quem vê ele conversando, jamais vai falar que o Rui tem essa idade, né? A idade está muito mais na mente da pessoa do que no próprio corpo. Sabe por que eu estou perguntando? Porque eu fico a vida toda junto com o Rui e a gente não se encontra só no domingo. Normalmente, durante a semana, a gente se encontra umas duas ou três vezes ainda, né? Mas eu estava conversando com o Pardal, sexta-feira era a sua preleção na AME, você faltou, né? Então, o que que acontece? Aí eu falei, é a idade, né? Falei, só pode ser a idade do Rui, porque se ele, por exemplo, se o Rui não chegar faltando meia hora, 20 minutos antes, aí você pode ter certeza que ele não vai, porque ele nunca chega em cima da hora, sempre chega no tempo certo. Falei, não, provavelmente, como ele tinha dado aula na quarta-feira na AME também, eu acho, né? Ele deve ter confundido e não ido na preleção. Aí eu estava conversando com o Pardal, aí eu falei, não, o Rui não esquece. Ele, tipo assim, foi alguma confusão que aconteceu no calendário dele lá, porque o Rui ele não esquece. Eu falei, eu com a idade que eu tô, com 58, queria ter a memória que o Rui tem com 70 e poucos anos. Ele falou, aí o Pardal, não, 70 e pouco não, ele já vai fazer 80, porque ele é 2 meses mais novo do que eu e eu já vou fazer. Eu fiquei olhando pra cara do Pardal, falei, não é, Pardal. Aí ele falou, é sim, o Rui vai fazer 80. Eu falei, não é, Pardal. Eu tava contando que o Rui tinha 74, né? Mas eu não discuti, eu fiquei quieto, não discuti, né? Falei, agora, por isso que eu perguntei, fala a idade aí para as pessoas. Então o Pardal tava certo, né? O Rui já vai fazer, daqui a pouco, ano que vem, né? 80 anos de idade. Né, mas você sabe que é uma das coisas que nós precisamos acabar, é com essa questão de idade? Porque a gente, as pessoas ficam admiradas. Eu não me admiro ter essa idade, ter essa facilidade, porque... É, e outra, eu tive uma vida que não foi fácil, não, né? Talvez seja por causa disso. Mas o que acontece? Tudo isso faz parte do nosso aprendizado, né? Uhum. E tem outra coisa, se amanhã me chamarem para ir lá para o céu, né, Jorge? Uhum. Como você falou que eu não vou para lá. Tô com a minha consciência tranquila. É, o centro, você vai trabalhar, Rui, lá no Centro Espírita do Umbral, céu. Eu, Jorge, do Umbral. Eu, quando me operei, eu tive 3 paradas cardíacas quando eu fiz a operação. E se eu tivesse desencarnado, seria uma beleza, porque estava tão gostoso lá onde eu estava, né? Eu já falei, mas você não tinha tem... mérito, não tinha mérito. Tá, mandaram ele de volta. Mérito para desencarnar, pra, poxa vida. Para desencarnar o cara tem que ter mérito também, não é assim não. Tá parecendo, né? O Everaldo. Everaldo, um dia o rapaz chegou para ele. O rapaz chegou para ele e falou, Everaldo, eu fiz exame, olha, tá aqui. Não tenho câncer. Ele falou, meu amigo, você não tem merecimento para ter câncer, então é esse cuidado que nós precisamos ter, né? Então, só para fechar isso aqui que nós estamos concluindo aqui, de aproveitar para usar esse exemplo que nós demos do Rui, só para falar aqui, ó, idoso é quem tem o privilégio de viver uma longa vida, velho é quem perdeu a jovialidade, você é idoso quando sonha, você é velho quando apenas dorme, você é idoso quando ainda aprende. Você é velho quando já nem ensina. Você é idoso quando tem planos. Você é velho quando só tem saudade. Para o idoso, a vida se renova a cada dia que começa. Sim. Para o velho, a vida se acaba a cada noite que termina. Que você, né, que você, quando idoso, viva uma vida longa, mas que nunca fique velho. Aqui é um autor desconhecido, vou colocar aqui no Vivência também. Tá, aproveitei quando você estava falando, eu procurei aqui algo que alguém tinha mandado para mim. Alguém tinha mandado para mim essa semana aqui. Quem mandou foi a Zezé. A Zezé também tem 80 e poucos anos, né? No dia do baile lá da AME, da festa do jantar dançando da AME, a Zezé foi a que estava mais dançando lá para sempre para baixo. É isso mesmo. Super animado. E vai causar surpresa? Não, nós estamos aí para participar, para estar presente. Poxa vida. Nós precisamos acabar com essas coisas, viu, Jorge? O pessoal me pergunta, por que que você não vai na casa do idoso lá? Eu lá para jogar dominó, para fazer essas coisas, eu não vou, pô. Eu quero ver se eu sou uma pessoa útil, quer dizer, embora lá a gente saiba, claro, que tem uma série de coisas boas, né? Tem coisas boas, mas eu não tenho paciência para ficar sentado, conversando, eu não tenho paciência para isso, né, Jorge? É que na realidade, Rui, por exemplo, para certas pessoas, aquilo lá é um céu, é uma maravilha, né? Sim. Eu acho muito legal a casa do idoso, aquele centro de convivência, muito legal. É porque tem gente que está além do idoso, que é você, no caso. Você já é dinossauro, é diferente. Já ultrapassou aquela fase, já não serve mais para você. Ali já é educação infantil para você, naqueles lugares já. Eu vi uma coisa muito interessante do Boris Kazoy, numa revista que eu estava lendo agora de manhã. Ele está dizendo, olha, eu tenho 77 anos, se eu me aposentar, eu fico louco. Em um mês, eu fico doido. Uhum. Quer dizer, é sinal que a pessoa precisa ter atividade, precisa fazer uma série de coisas, que senão ele... A minha mulher fala, a sua pilha está sempre renovada, você está sempre disposto. E nós vamos fazer 50 anos de casado, viu? Coitado da gente. Jorge, ontem mesmo eu estava ouvindo uma palestra da doutora Nete Guimarães, e ela falando sobre felicidade, né? E uma coisa interessante que ela falou, que realmente me tocou bastante, e é um alerta para todos nós, que às vezes a gente lembra da nossa época mais jovem, nossa, mas era tão boa aquela época, né? Eu era tão mais ativa. Aí a explicação científica para isso é, o ser humano, ele nasceu para aprender. Né? Ele nasceu para estar sempre em contato, em aprender coisas novas, a estudar e a ensinar. Quando você começa a uma certa faixa etária deixar de aprender, você começa a murchar. Uhum. Né? É que nem uma flor, você para de regar ela. Como que a gente se rega? Com um aprendizado, né, contínuo. Então, é nunca achar que é tarde para aprender uma coisa nova, para fazer uma coisa diferente. Sim. Né? Então, para a gente poder manter a nossa atividade. E eu estou olhando o seu Rui aqui, meu pai está na mesma faixa etária que o senhor. E é a mesma coisa. Tipo assim, ele não para, entendeu? Não, tipo, aposentou, vai ficar... Não vai, porque quem está acostumado a se manter ativo, vai continuar ativo. Não deixa, tem como parar. Deixa eu passar o recadinho aqui da Elaine. A Elaine Trindade é fofinha, lá de Aracaju. Ela entrou respondendo a pergunta aqui no meu Facebook, viu, Rodrigo? É, a pergunta que é sobre ética e moral, se está faltando ética e moral nos dias atuais, não é isso? E aí, Elaine, dá um bom dia. Obrigada por esse programa de luz que nos fortalece e ampara. Está faltando, sim, ética e moral. Isso que, é que ela está dizendo, né? Nos dias atuais. A ambição e o dinheiro fácil cega as pessoas. Isso é muito atribuído à desestruturação das famílias e por influência negativa da mídia, promovendo o consumismo e a desvalorização dos princípios morais. Ponto. Um grande abraço a todos. Muito legal. Bem resumido e bem fácil de entender. Naquela hora a gente estava falando, né? A gente estava falando aqui de político. Eu falei, ó, não fala só dos políticos, não, porque todo político tem mãe e tem pai. Eu nunca vi político sem mãe e sem pai. Até agora não vi nenhum. Né? E se o problema está nisso, é problema da família. E Jorge, vou dizer uma coisa para você. Tem muitos políticos que são do jeito que são, porque a gente não fiscaliza, a gente não olha, a gente não cobra, a gente não fica perguntando, meu amigo, o que você está fazendo? Então deixa esse pessoal fazer o que querem e depois não adianta a gente ficar reclamando, né? Uhum. Quer dizer, eles fizeram e deitaram e rolaram aqui no Brasil, agora chegou a hora da cobrança, né? Queria falar para a Fofinha também que o livro da Casa da Marcela, onde floresce a esperança, deve ser lançado provavelmente ali na semana do dia 12 de maio, né? O livro já está já está lá na gráfica sendo prensado e eles prometeram para a gente que entregam para a gente no começo de maio. Então nós estamos estipulando aí o primeiro lançamento para o dia 12 de maio por ali, e eu sei que ela vem para o lançamento do livro, porque o sobrinho dela, que é o Marcelo, é um dos personagens do livro, personagem real, né? Marcelo é um personagem real, como a Marcela, né, como a Sofia, que estão no livro, como também o Tiago, lá de Jacareí, e até o Dodô tem a participação, que o nosso Dodô tem a participação no livro também. Então, são personagens reais do livro, e a Fofinha vem de Aracaju para o lançamento, viu, Rui? Ela vem de lá para o lançamento, então ela já está na expectativa lá de vir para o lançamento. Então, estou falando aí que o livro deve ser lançado ali provavelmente até o dia 12 de... O que vai ser um livro muito legal, né? Isso aí. Não é porque... Eu posso falar do livro porque não foi eu que... Eu só sou o transcritor, né? Que é da espiritualidade, né? Os autores espirituais agora são o Aurélio Augusto, dos outros livros, e a Marcela Cassal. E a participação desses aí, que tem uma participação bastante ativa no livro também. Então, eu penso que inclusive o Antônio, que é o revisor, ele acha que esse livro é assim, está superior aos outros também. Então estamos aí na expectativa, né, o mais recente, a tendência é ser melhor, todo mundo, né? Vai se aprimorando, tanto o psicógrafo, né, no caso eu, como os próprios autores espirituais também. Eles vão conseguindo ter mais, eu penso assim, cada livro a gente vai conseguindo adquirir mais sintonia com o espírito e consegue ser mais fiel à transmissão do que eles passam para a gente. Então é questão de treinamento também, tudo isso, né? Você tem afinidade com o espírito, mas quanto mais você tem essa afinidade, mais você consegue transcrever o que eles estão querendo mesmo, realmente. Então, um abraço para a Fofinha, pessoal de Aracaju aí, um grande abraço. Deixa o Rodrigo passar aqui também uns recadinhos e a gente vai para o nosso intervalo. Já são 9h01. Sabe por quê? Não sei, eu acho que é a Patrícia e o Milton que falam demais. Aí o tempo passa rápido, é isso? Quem está participando aqui conosco é a Dolly Cassal, mandando um beijo a todos. Vicente Teixeira, Mônica Abreu, Cláudia Zanini Garcia, Paulo Inho Camargo, a Ana Cláudia Valentim também mandando bom dia. O Paulo Inho manda um forte abraço aos grandes amigos e aos queridos Milton Baruel e Patrícia Félix, Paulo Camargo. Rosângela Costa também, que sempre participa conosco aqui, manda bom dia. Fernando Petit também está na área aí ouvindo a gente, vereador. José Luiz Carvalho mandando bom dia a todos, aqui paz a todos. Sou da AME, junto com o Jorge, José Luiz Carvalho. E o Fernando Petit, ele manda bom dia a todos. O tema do programa está bem bacana, especialmente pelo contexto que vivemos. Quando as instituições estão perdendo cada vez mais a credibilidade. Ontem, o Brasil viu o exemplo de que o crime não compensa. E que a corrupção, que parecia ter imperado, tem punição. Acredito que nós, espíritas, pelo conhecimento que temos, devemos ser exemplo. E como político, né, mais ainda, pois estamos em evidência e em nós é depositado total confiança e os desvios são imperdoáveis. Observação. Estou gostando de ver agora a equipe está ficando uniformizada. Rui e Jorge. Eu também estou aqui, ó. Aqui também. Só que essa aqui, só tenho essa. O Jorge tem várias camisas, viu? Só para pegar o gancho aqui do Fernando, vereador hoje, mas se Deus quiser, o ano que vem a gente vai chamar. O deputado está lá na linha, lá de São Paulo, aqui querendo falar com a gente, né? Porque o Fernando é o nosso candidato a deputado aqui, São José dos Campos, e nós temos certeza que ele vai ser eleito, sim, porque ele é um cara íntegro, né? Interessante como a gente usa uma palavra que a gente não deveria usar nunca, né? Honesto. Né? Porque honesto é obrigação de todo mundo. Mas hoje nós estamos pegando honestidade como referência para você apostar em alguém, né? Devia ser esse ponto devia ser todo mundo começar com ele, falando, não pode ser desonesto para participar de um pleito eleitoral, né? Mas o Fernando, além de tudo, é um trabalhador da cidade, nosso, que a gente aposta nele também, né? Pode fundador desse programa, né? É, fundador do programa, é claro. Já pensou? Um dia a gente pode falar assim, o programa Vivência Espírita tem um deputado aí que foi fundador. Aí, bom. Legal. Mas a gente só deseja tudo de bom pro Fernando e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Enquanto, eu só estou falando aqui enquanto eu posso falar, porque daqui a um dia, se falar, os caras mandam me prender, né? Porque aí não pode falar mais. Não é à toa que foi o vereador mais votado aqui da cidade, né? Foi o segundo mais votado. A Thelma aqui, Fátima Sequeira também, a Luciana Maria também mandou um bom dia, Juliana Lima, né, do Chocolate, né? Que hoje pode, né? Está aqui ouvindo a gente. A Nayara Vital, fala, o mundo atual, respondendo a pergunta, está faltando ética e moral nos dias atuais? Fala, o mundo atual deixa mais à mostra a dificuldade moral dos espíritos que o habitam, pois ter evoluído na oportunidade do livre-arbítrio, onde podemos nos expressar mais livremente, e nos pensamentos chega rapidamente a todos pelos meios digitais. Ocorre hoje a luta com as limitações dos espíritos encarnados, que confundem liberdade com libertinagem, esquecendo que a liberdade de um termina onde o outro se inicia, e quando desobedece essa lei, precisamos reajustar. Legal, né? O pessoal tá participando e respondendo. Fala, Rui. A dona Iracema Ivamoto agradece a Juliana, né, pelos duas que ela ganhou na semana passada, que estavam excelentes, e fala sobre a qualidade do programa, que está também excelente. Está de acordo com os brigadeiros da Juliana. Que mais? E aqui no WhatsApp, o João Ramalho fala que nos dias de hoje não está faltando ética nem tampouco moral. Está faltando pessoas que tenham coragem e interesse de usá-las. Essa foi boa. O Antônio Bessa também está aqui, manda um olá. Uma boa vida de melhor idade não basta apenas atividade. Necessária atividade, ativa idade, mais utilidade, útil idade. Mas, olha que legal. Viu, Jorge, você provocou a questão da idade. A dona Dina, lá do Paulo de Tarso, ela está com 85 anos e pediu para que a gente falasse dela. Patrícia, fala da dona Dina, que a gente conhece também. Também não parece. Eu apostava que a dona Dina tinha no máximo 70. Vivacidade da dona Dina é absurda, né? E é contagiante. Eu brinco, eu chamo ela de sempre a gatona, né? Que todo domingo a gente se encontra na assistência de espiritual de domingo lá do Paulo de Tarso, né? Eu já chego dando um beijo nela, né? Enfim, ela é assim, em tudo que é atividade que tem no Paulo de Tarso, você vê a dona Dina presente, ativa, envolvida, né? E sempre passando um ensinamento pra gente, né? Porque a gente tem muito a aprender com os jovens há mais tempo, né? E tem outra coisa boa da dona sabedoria, Dina. Né? Qualquer hora que você for na casa dela, tem lá um cafezinho com bolo, pão com manteiga. Doce, viu, Jorge? Você que gosta muito de doce, lembra da casa da avó? De figo, de laranja, de abóbora. Foi a melhor empada que eu já comi na minha vida. É da dona Dina. A empada dela é excelente, né? Legal. Mas vamos continuar. E aqui no Instagram, a gente postou a pergunta também aqui no Instagram. A gente tá em todas as redes sociais, né? Então quem tem o Instagram do Vivência, entra aí que a gente sempre posta. A Silvia Araújo, ela responde a pergunta. A ética e moral resume-se na base primeira dos ensinamentos do mestre. Amar o teu Deus de toda a tua vontade e todas as suas forças. E ao teu próximo como a ti mesmo. Quando praticamos esses mandamentos, estamos plenos dentro da ética e moral que o espírito em evolução tem como missão encarnada neste planeta. É. Legal, né? Bonito. O pessoal tá inspirado hoje aqui, né? Mas fala, Milton. É bem interessante, né? Não é do meu tempo aqui, se nós reportarmos aqui, talvez aqui, falando em jovialidade, né? O Rodrigo e a Patrícia são mais jovens, né? O Rui já é aqui o jovem mais experiente, é mais ou menos do nosso tempo. É uma disciplina que tinha na escola, né? Que chamava Educação Moral e Cívica, né? Eu tive também, tá? Você teve? Eu não, eu não pensei que a Patrícia tinha só 18. Bom, então eu sou bebê, então eu estou na classe do bebê aqui. E exatamente, nos trazia esse conceito, né? Era bacana isso dentro da escola e hoje isso não tem mais. Onde que você vai buscar isso, né? Aí, importante, o que o Jorge citou agora há pouco, que é, não conheço político que não tem pai e mãe. Então, ou seja, qual é a base? A base, nós dizemos sempre, a célula da sociedade é a família, né? Então, está exatamente nisso. Então, mas às vezes, qual que é a importância de você trazer uma criança, trazer um jovem para a evangelização infantil, para o programa da mocidade? Exatamente porque nós, com um conjunto de pessoas, dos vários segmentos de formação, dentro da casa espírita, você tem mais facilidade de passar esse ensinamento. Muitas vezes, um pequenininho, você chega em casa, uma criança fala assim, papai, o que é Deus? É difícil você responder, sim, né? Papai, por que eu tenho que me comportar assim? Por que eu tenho que fazer isso se, né, a vida vai continuar e eu não vejo diferença nenhuma? Né? Eu tive uma experiência bem recente, eu tenho jovens, crianças que frequentam a evangelização do Paulo de Tarso, e uma criança da minha família que estava lá, ele não estava querendo assistir aula, ele virou para mim e fez essa pergunta muito simples. Ele não estava querendo assistir aula. Aí ele falou assim, por que eu tenho que ficar aqui? Isso aqui não vai servir para nada para o meu futuro. Né? E aí ele questionou. E aí você tem que contra-argumentar. Então é uma coisa complicada. Então o que eu acho fantástico, assim, dentro do programa da evangelização, é a capacidade que os nossos evangelizadores, né, têm e a facilidade de transmitir esse conceito através de histórias, através de fábulas, né, dependendo da faixa etária ali que eles abordam, e plantar essa semente no coração, desde pequenininho. Via de regra, Rui, o que acontece? É uma coisa normal. Tá? Você pega assim, os pais, começa a levar a criança desde pequenininho no centro, vai ali 2 aninhos, 3 aninhos, lá, ele vai crescendo. Tem um dia que ele vai chegar que é fatal, que é a faixa ali dos 16, 17, 18, o que vai acontecer com esse jovem? Né? Hoje, normalmente, eles vão para a faculdade, eles vão sair de casa. Normalmente, como ele sai da cidade, ele se afasta do centro espírita. Aí ele vai ter a experiência dele, sim, entendeu? Então, isso é extremamente importante, como eu digo, a fundamentação moral na cabecinha dele. Porque lá, convivendo com outro jovem, ele vai ter novas experiências. E ele diz assim, agora eu sou dono de mim mesmo. Mentira, né? O pai e a mãe estão ali, sim, por trás. Mas ele se acha dono dele mesmo. E ali ele vai mostrar a formação, sim, dele. Tá? E é muito importante. Eu tô dizendo isso, viu, Milton? Porque eu saí da minha casa, eu tinha 19 anos. Terminei o tiro de guerra, fui para São Paulo. Devido aos ensinamentos de ética e de moral do meu pai, eu nunca usei droga, eu nunca fiz nada de errado, porque eu me perguntava, eu vou fazer tal, o pessoal me convidava, mas eu falava, mas será que meu pai aceitaria eu fazer esse tipo de coisa? Tá? Então eu posso dizer para você que eu, com 19 anos, saí, não tinha tanta libertinagem como tem hoje, porque hoje tá demais. Mas o que ocorre? Mas eu vivia num ambiente que era e fui aquele jovem participante também, não era aquela coisa beato, alienado, não, nada disso, eu sempre participei, mas quando chegava na hora dos convites de fazer tal coisa, eu falava, não, não vou fazer não. E o pessoal às vezes falava, ah, mas você é careta, você é isso e aquilo, falava, pode falar o que vocês quiserem, mas eu não faço isso. Eu tenho um conceito, não tenho estatística disso, né? Mas já li uma vez sobre isso. A criança ou jovem que ele tem formação religiosa, ele tem a tendência de ser uma pessoa mais ética e de uma moral mais aplicada. Sim. Né? Pode ver, via de regra, não estamos dizendo que não tem religiosos que não praticam, né? Infelizmente, tem pessoas que utilizam da boa fé dos outros, né? E aproveitam-se disso para adquirir ou poder econômico, ou poder de influência e tantas coisas. A gente vê essa má influência, vários exemplos na mídia. Mas, via de regra, você pode observar que os jovens que têm formação religiosa são jovens mais éticos, né? Sim. É uma coisa centrado, natural, né? Mais centrado, não, no comportamento de respeito e tudo isso, né? Agora, na onde está? Aí eu bato na teclinha do Jorge. Na família. Tudo começa sempre na família. Então, se a família não passa educação para essa criança vai ser aquela sem educação na escola, sem educação no serviço, sem educação em todo e qualquer lugar. Exatamente. É aquele que só acha que tem direito e não tem obrigação por falta de educação. Porque a educação ensina você a ter direito e ter responsabilidade. Ou sem educação, ele só acha que tem direito. Porque o que acontece? Quando eu falo da família, é assim. Aquela frase que a gente escutava muito falar, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, é a frase mais enganosa que já apareceu na face da Terra. Né? Aquilo lá é prepotência, não é ensinamento. Porque os filhos fazem exatamente o que os pais fazem, não fazem outra coisa diferente. Por isso que a família que é mais importante. E hoje nós estamos vendo isso. Pode ver a corrupção aí. Não está só no cabeça, está na família toda. Você pega esses políticos, tá o pai, tá o filho, tá o neto, tá todo mundo junto, né? Teve um baiano lá, seu Patrício, que acharam um monte de dinheiro na casa dele. Quem tomava conta daquele dinheiro era a mãe, dele. Exatamente. Mas só fazer um complemento aqui bacana. Eu tenho um jovem, né, que trabalha lá no Paulo de Tarso, filho de dois ouvintes assíduos aqui do programa, que é a Cida e o Barbosa, que é o Halley, né? O Halley, ele é o coordenador do nosso programa, que a gente chama de Pré-Mocidade, 12, 13 anos. E lá eles me chamam carinhosamente de Milton, né? Outro dia o Halley chegou, já tem uns 2 anos, isso ou mais, falou, Milton, o exemplo não é o melhor jeito de ensinar as pessoas. Como assim, Halley? É o único. Tá certo. Vamos para o nosso intervalo comercial agora, que já são 9 horas e 15 minutos. Nossa. Nós estamos correndo. Daqui a pouco o patrocinador manda a gente embora. Porque aqui patrocinador pode mandar a gente embora, né? E agora então nós vamos com a música com Nando Cordel. A música é O Homem de Bem. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Quando

fundamentado toda a filosofia cristã, e não falando aqui no aspecto religião. Por quê? Eu falo assim, o Espiritismo foi muito bom para mim, para o Milton, né? A doutrina espírita é muito boa para mim. Eu sou um cristão espírita. A minha irmã é ministra da Eucaristia, né? A Maria Helena. Para ela, o catolicismo é muito bom. Então, assim, a gente não tem divergência. Ela vive a vida dela dentro da igreja, eu vivo a minha vida dentro do centro e a gente se dá super bem, porque a gente se respeita. É isso que nós temos que aprender, né? Que cada um pode ter a sua religião, mas todos nós estamos no mesmo barco quando o aspecto é o quê? Moral cristã. Resume o quê? Ame a Deus e ao próximo como a si mesmo. Sim. Vamos encerrando o nosso momento de gravar, Paulinho? Um oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9:34, esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui hoje com nossa querida amiga, companheira de doutrina e trabalhadora da Fraternidade Paulo de Tarso, Patrícia Félix, e estamos aqui com Milton Baruel, que também já faz parte do ativo fixo lá da Fraternidade Paulo de Tarso. Ativo fixo é aquelas plaquinhas que é utilizado. Coloca assim, na, né, pessoa, ainda mais que ele se aposentou agora, então já está livre para botar outra placa. Rui, vamos lembrar aqui que no dia 18 nós teremos o dia de Allan Kardec em São José dos Campos, que será comemorado na Câmara Municipal, né, onde nós teremos palestra, e o Grupo Castelão estará fazendo a abertura lá também. Então, é um dia que todos os espíritas são convidados a se reunirem lá na Câmara Municipal a partir das 19h30, então dia 18, sem ser na quarta-feira que vem, na outra, né, para se confraternizar e lembrar desse dia que é uma lei aqui em São José dos Campos. Né. Para o pessoal de Jacareí que nos ouve muito, e gosta do Alan Vilchins, o Alan Vilchins estará lá na casa da Marcela, fazendo uma apresentação lá também, né? Para quem não vem aqui para São José, pode comparecer lá na casa da Marcela e assistir essa palestra musical, né, do Alan Vilchins também, que é muito legal, um dos melhores cantores aí que nós temos aqui na nossa doutrina, né? Digamos assim, é um tenor, mas uma pessoa assim que canta as músicas populares, tudo. Muito bacana. O Alan Vil estará lá na casa da Marcela no dia 18 também. Então nós temos esses dois eventos no dia 18 aí para vocês quem não vier aqui, né, em São José dos Campos, pode comparecer lá em Jacareí, no Alan Vil, lá também, na casa da Marcela. Propriamente na casa da Marcela, é do lado. Daqui a pouco eu passo o endereço, mas se chegar na casa da Marcela, o pessoal já mostra onde é o salão lá que está tendo o evento. Né? Vamos colocando aqui a música do. A música não. Vamos falando aqui da pergunta, da resposta do nosso irmão Ari Rangel. Ele entrou aqui e lembrando, a pergunta é: está faltando ética e moral nos dias atuais? Então o Ari Rangel dá um bom dia, amigos queridos. Que alegria ouvir os irmãos falando. Um forte abraço a Patrícia Félix e ao Milton. Sobre a pergunta, tenho certeza que sim, quer dizer, está faltando ética e moral. É a falta deles que gera a desigualdade social, né, impunidade e a corrupção, a intolerância e o preconceito. Não tenho dúvidas que o Espiritismo floresce no Brasil pela necessidade de homens de bem, principalmente na direção de nosso país. Deus ilumine a todos. Não tem jeito, quando a gente fala de ética e moral, fugir do que está acontecendo. Sim. Hoje. Né? Não tem jeito de você não se lembrar, não tocar no assunto, não ficar ligado no que está acontecendo. Não, por essa falta de ética e de moral, tem um monte de gente nas filas dos hospitais, não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a educação, quer dizer, então é a falta de ética e de moral, né, Jorge? Uhum. Então o Ari recebeu ontem um poema. Ontem ele recebeu um poema na reunião pública lá no Centro Espírita Casa de Ourives, lá em Taubaté, né? Ontem mesmo, dia 7 de abril, né? Ele recebeu. Para quem não sabe, todas as sextas, todos os sábados, o Ari trabalha na Casa de Ourives, em Taubaté, e ele vai para a mesa psicografar. Às vezes recebe uma carta consoladora de algum ente querido que está ali, e muitas personalidades escrevem. Inclusive o Eurictus Formiga é um que escreve bastante pelo Ari. Mas ele recebeu esse poema, digamos assim, de Pedro de Alcântara, né? Pedro de Alcântara, todo mundo sabe quem que é. E o poema diz assim: Brasil, rogo a Jesus por teus caminhos, às vezes sinuosos, intrincados, por onde os teus pés dilacerados avançam entre pedras e espinhos. Porém, ó pátria amada, aos pouquinhos, ao sol dos teus pendores elevados, mesmo entre indomáveis remoinhos, alcanças teus destinos mais sagrados. Que, aqui, sobre o teu chão áureo e fecundo, ninguém descreia, coração do mundo, que és pátria do Evangelho redivivo. E assim, sustentando a crística missão, por mais que dilacere a ingratidão, releva ao mundo o teu pendão altivo. Pedro de Alcântara. Então, foi o que o Milton falou agora há pouco. Por mais que a gente veja problemas, por mais que a gente veja coisas assim que não... Patrícia que falou. Por mais que a gente veja coisas que parecem negativas, as coisas positivas estão aí para a gente ver também. De toda essa desgraça que a gente está vendo, é coisa boa que a gente tem que vislumbrar pela frente. Não dá para você consertar algo que está ruim com mil maravilhas. Você só tem que consegue algo que está ruim com remédio amargo. E esse remédio amargo faz a gente ficar bom depois. Então, a própria espiritualidade, quem é um personagem mais importante da história do Brasil, que não seja Pedro de Alcântara, né? Que é Dom Pedro II, que é um dos principais revolucionários dentro do Brasil sem arma, né? Revolucionário que eu digo de trazer coisas importantes, transformar o Brasil para melhor. Né? Não é tão reconhecido pelo tanto que ele fez. Muitos são muito mais reconhecidos e não fizeram o tanto que Pedro II fez. E ele tem todo esse idealismo com o Brasil. Ele tem, através desse poema, ele mostra tudo o que ele espera do Brasil e tem certeza que vai acontecer de bom. Então, se a espiritualidade sabe trabalhar, tem esperança, sabe que as coisas vão melhorar, ou melhor, nunca perde a esperança, nós temos que nos unir na positividade e saber que as coisas vão melhorar. Eu acho assim, que ainda vai piorar muito para melhorar, mas que vai melhorar, vai. O Jorge colocou aí, está na página, né, uma propaganda aí sobre o curso de filosofia, né? A filosofia é um aspecto interessante, eu acho que dentro da doutrina isso é muito bacana também, porque ela leva ao questionamento. Sim. Quando eu fiz esse curso, lá, né, na época o nosso saudoso Allan Cambré, que ainda estava aqui entre nós, encarnado, né? Eu tive a possibilidade de fazer junto a ele e tal. Hoje coordenado pelo Mauro Biazeto. Eu fui aprender o que é senso crítico e o que é senso comum. Jesus deixou uma frase lá atrás, vou fazer um paralelo, né? Conhece a árvore pelo seu fruto, não é isso? Então, o que a gente tem que aprender hoje, dentro do que está acontecendo na nossa sociedade? Quando vai uma pessoa pública e ela tem a possibilidade de dirigir a sua palavra a todos que estão ouvindo, e ali ele expõe o seu pensamento, né? Você tem que fazer o seu senso crítico, né? E a gente vê que tem muitas pessoas hoje, a qual a gente chamamos, a sociedade chama, e nós também, são aqueles principalmente dentro da política, aquilo que nós chamamos de militantes, né? Eles não têm senso crítico, aquelas pessoas parece que só têm senso comum, eles vão pela cabeça do seu líder, do seu guia, do seu modelo e do seu ídolo. Então, quando você vai ali e se expõe, você põe o seu ponto de vista, nós cabe a cada um de nós fazermos o nosso pensamento, o nosso juízo, né? E trazemos isso. Então, observa, peraí, isso que ele está falando é para o bem de todos? É pelo amor de todos? Né? Vai atingir a grande parte, a maioria dos nossos irmãos necessitados? Ou uma minoria, né, buscando... Então, isso que nós temos que entender. Então, buscar dentro do aspecto que nós estamos tratando da moral, desse comportamento daqueles que nós buscamos como líderes e ver se ele realmente está propagando o bem e o amor. Né? Então, você não precisa um ou outro falar para você, seja você o seu, né? Seja você aquilo que nós, a doutrina é muito clara, né? Nós iremos responder por nós mesmos, não é porque, meu pai mandou fazer assim, minha mãe mandou, estamos falando muito de família, mas vai chegar um momento na vida que não é porque seu pai mandou você fazer daquele jeito ou sua mãe ensinou você, você vai continuar fazendo, mesmo que aquilo não esteja, não seja conveniente. Então, volto de novo, seja crítico, né? Observe, se atente a tudo isso para sermos críticos dentro da nossa sociedade. No julgamento de Nuremberg, que houve depois da Segunda Guerra Mundial, quando eles estavam lá julgando aqueles criminosos de guerra, era comum eles falarem, não, eu simplesmente estava cumprindo ordens. E foi 6 milhões de judeus que foram sacrificados. Quer dizer, então nós precisamos tomar cuidado com os nossos modelos, com os nossos mestres. Aqui, Herculano Pires diz uma coisa que eu acho muito importante. Os que precisam de mestre não confiam em si mesmo. Fazem-se ovelhas de um rebanho. E tem outra coisa que ele fala aqui. O espiritismo é a tomada de consciência da responsabilidade do homem na existência da sua liberdade e da sua transcendência. Os espíritos que ainda alimentam-se de leite, como escreveu Paulo, precisam tratar de crescer e alimentar-se de coisas sólidas e conscientes. Esse é o pensamento de Herculano Pires. Então, para isso, Rui, né, eu queria deixar assim aqui um convite aos ouvintes, né, porque as casas espíritas, né, praticamente todas elas têm cursos e têm formação. Né. Vou pegar um exemplo que está aqui, o Silvio está aqui, né, ele é um jovem, mas com mais de 60 anos, ele está frequentando um curso lá na Fraternidade Paulo de Tarso, né, que é um curso básico de espiritismo, e ele e a esposa, a Cecília. Então, para você buscar o conhecimento, para você buscar a formação, para você entender, não tem idade. Sim. Né? Ele já conhece há muito tempo, tal, mas agora talvez tenha despertado, né? Me permita, Silvio, essa oportunidade de estar buscando. Você lá no começo do programa perguntou, Milton, você gosta lá da evangelização, trabalha com jovem e tal? Então, eu falo, eu não gosto disso, eu gosto da parte de evangelizar. O que, que é? Trazer conceitos de moral cristã para as pessoas. Isso é o evangelho, né? Faça o evangelho. Então, pratique o evangelho, ou seja, tenha comportamento cristão. Conseguimos? Tem momento que não, né? Tem momento que você toma uma fechadinha ali no trânsito, né? Alguém te atende mal, que você consegue dar uma alterada. Mas tudo bem, a gente tem que entender que o nosso processo de amadurecimento e crescimento, nós estamos nesse estágio espiritual ainda, né? Mas tentemos, né? Busquemos ser espíritas. Mas aí a gente trabalha, e as casas espíritas têm isso, né? Tem, não é só cursos e formação para jovens, né? E crianças não. Temos muito para o adulto que, infelizmente, aí eu digo com certo pesar no coração, é a maioria das pessoas que frequentam as casas são adultos. Né? É. Existem casas espíritas que só têm para adultos, o que eu acho uma pena, né? Me perdoe as casas que assim têm, né? Mas tem que buscar, porque a renovação ela não vem dos mais antigos, né? Ela vem dos jovens, né? E nós precisamos desse pessoal. Não, e pode falar. Não, é que eu vou comentar aqui, uma ouvinte que entrou aqui, a Suzana Cristina, ela fala, isso é verdade, quando a gente está comentando o Rui, né, aquela hora da idade. É, eu tenho 42 anos, né, e o professor Rui deu aula para mim quando tinha 16, e continua igualzinho. Saudades, colocou aí. Quem é? Suzana Cristina. Ah, Suzana. Olha, a Suzana tem um trabalho muito bonito com os autistas. E merece todo o nosso respeito, viu, Suzana? Eu preciso um dia encontrar com você para a gente falar a respeito dos autistas e do Jerry, que é aquele pai de autista. E quem falou aqui também foi o Ed Moreno, falando aqui, ó, falando de jovialidade, né? Eu tenho um corpo com 5.6, né? E um espírito de 15 anos, às vezes. Sou mal interpretado por isso. Então, o Ed Moreno também é um que não parece que tem. Não parece que tem 56. Parece que tem muito mais, o Ed Moreno. Também quando ele tira o chapéu. E aquela vez que ele veio aqui, que nós pedimos para ele tirar o chapéu, aí nós falamos para ele, não, é melhor você colocar o chapéu, que fica melhor o chapéu. Ed Moreno, um grande abraço para você e continue nos prestigiando. Só aproveitar e falar que ele mandou um bom dia, meus grandes amigos Rui, Jorge, Patrícia, Milton e Jorge Reis, que ontem me mandou um abraço através de uma voluntária, que muito me deu energia para iniciar nossa harmonização musical. Gratidão à Rádio, Rodrigo, Camila, por nos apoiar com a transmissão ao vivo pelo Face Live, que ele estava ontem fazendo a harmonização lá no Recanto de Luz. E eu resolvi escutar o programa, ou colocar no site para escutar, justamente na hora que ele estava falando de mim. Você vê como é que, a sintonia é legal? Na hora que você começou a falar que tinha recebido o abraço pela Inês, que eu pedi para ela dar um abraço em você, foi aquela hora que eu coloquei para ouvir. Lá o programa, ouvi e ver o trabalho ontem lá de. É, não pode falar Sheila. Mal, né? Não. Viu? Não pode falar mal, senão ele entra bem na hora. E falando nisso, o Ed Barbosa tá escutando a gente, tá assistindo lá. O Edson Barbosa, né? Tá escutando a gente aqui, ó. Tá assistindo, só não manda, né? Só tá quietinho ali, ó. Mas a gente sabe que você tá assistindo a gente, né? Não, mas o médico de cura lá do Recanto de Laser Mancheiro. Ontem eu vi ele também, eu achei que ontem ele, que o Edson, a gente sabe que ele teve um infarto, né? Edson. Aí colocou lá uma válvula a mais, né? E aí ele tava meio baqueadinho no começo, mas agora ontem eu vendo ele pelo vídeo, eu já fiquei mais feliz, assim, que eu vi ele bem mais animado, né? Porque tem dois lances do Edson, né? A hora que ele tá normal e a hora que ele incorpora. A hora que ele incorpora, ele vira uma bala, né? Aí vira uma coisa... Porque o Edson é incrível, ele já teve derrame, né? Foi pra cadeira de rodas e ele não faltou nenhum dia no trabalho. Ele não babava, tipo assim, sabe? Para falar na maneira bem... para mostrar mesmo como é que ele estava. E quando ele chegava na cadeira de roda, no centro, que o doutor vinha para fazer a cirurgia, ele levantava da cadeira de roda, passava o dia todo fazendo cirurgia. Depois caía na cadeira de roda e levava ele para casa, né? A mediunidade dele é bem, assim... digamos, a gente pode falar que é bem forte mesmo, digamos, quando o doutor Steph, o doutor Xavier chegam para fazer a cirurgia, eles tomam conta mesmo. Então, mas a gente fica olhando assim, faz um tempo que eu não vejo ele pessoalmente, aí fico vendo pela televisão, deixa eu ver se o Edson está mais... Aí vê sentadinho lá na mesa, batendo papo com o pessoal, está bem mais magro, tem que emagrecer mesmo, porque estava muito, né? Estava muito forte para poder manter a forma. Então, fiquei feliz antes de ver a imagem dele. Um grande abraço à pessoa que eu admiro muito e gosto muito mesmo, uma pessoa que é espírito de outras... É reencontros que a gente tem com certas pessoas na vida, né? Com o Edson é um desses aí, que são reencontros que a gente consegue... a gente tem que ser feliz quando a gente consegue reencontrar aquelas pessoas que a gente ama, né? Principalmente aqui, né, Jorge? Exatamente. É verdade. E foi interessante também uma pessoa que fez um testemunho lá sobre a cura que teve, que ela estava com uma mancha no pulmão, lá de Suzano. Sorocaba. E aí ela foi lá, fez a cirurgia e essa mancha, ela tinha um tumor, né, benigno, e aí foi e fez a cirurgia e sumiu, desapareceu. Então ela foi lá falar porque ela não, foi dar o testemunho dela lá na frente, porque isso realmente é uma coisa que não é muito comum hoje em dia, né. Mas lá no Recanto de Luz, graças a Deus, sim. Tem mais alguma mensagem? Tem muitas mensagens. Muita gente mandando mensagem. Vamos conversar com o Milton aqui. Senão a gente não para de contar as mensagens. Vamos conversar a que hora? Que hora que nós vamos conversar lá? Só falta 9 minutos para acabar o programa. Tem que falar do aniversário. Uhum. Tá difícil agora. Agora só para eles dar tchau. O Barbosa também passou aqui, ligou pra gente, né? Foi pro telefone, disse que o programa tá excelente. Um grande abraço pro nosso amigo Barbosa, que tá lá na casa dele. O Milton já tinha falado dele hoje aqui. E nós vamos falando aqui dos nossos... Os sorteados já estão aí, Rodrigo? Ele tá vendo, mas enquanto isso eu falo do... Vamos lá pro sorteio agora? Vamos. Olhando, Rodrigo, tá meio assim, não sei se é a caixa, não sei o que. Porque tá na hora de mudar essa música do sorteio. Vamos lá, quem ganhou foi o José Luiz Carvalho e a Naira Vital. Vocês ganharam os livros doados pela Livraria Casa do Caminho. Pode comparecer a partir de amanhã às 13 horas na Livraria Casa do Caminho. A Livraria Casa do Caminho, que fica na Rua Helena Mascarenhas, número 115. Ali atrás mesmo da Livraria Casa do Caminho, né? Descendo ali como é que é o nome daquela rua mesmo? Avenida Rui Barbosa. Rui Barbosa. É. Não, Avenida Rui Barbosa, 232, né? A Casa do Caminho. E a Rua Helena Mascarenhas é a rua do lado ali, fica no fundo, número 115. Então vocês podem comparecer lá para retirar seus livros. José Luiz de Carvalho e a Naira Vital, e aproveitar para bater papo com Mário Vinhas, que aí é 10, conversar com ele também. Já vale a pena. E eu vou fazer o seguinte, para mim não tomar muito tempo, eu já vou dando tchau para todo mundo. Vou falar que a música que eu vou colocar aqui por último é a música do nosso amigo Ed Moreno, Faça o Bem Você Também. Vai ser a música que nós vamos encerrar hoje aqui, só para já deixar aqui claro. Rodrigo, tchauzinho para você, que aí dá tempo do... Então, agradecer aqui a participação de todos vocês aqui pelo Facebook Live, pelo YouTube, que participaram conosco, principalmente quem a gente não pôde ler as mensagens, né? Então, quem mandou mensagem aqui além também foi a Nayara Vital, a Elda Perrota, a Solange Guedes, a Adriana Silva mandou mensagem aqui também, a Solange, o Ed Moreno Jali, o Thiago Ariel entrou aqui com a gente também, a Ana Lídia Santana, a Sandra Maria, Shirley Carvalho, o Marcos Sugael Gama, que é o nosso ouvinte assíduo, também mandou mensagem aqui, infelizmente a gente não pôde ler. A Ana Paula Teodósio Carvalho mandou outra mensagem. O Fernando Petit agradeceu aqui os comentários também pelo incentivo que a gente está dando para ele quando ele vai se candidatar a deputado estadual, né? Dando exemplo aqui da Alfa Lumen também, que vai receber uma medalha de mérito educativo, o Instituto Alfa Lumen, e também a COAL, também o programa Horta Escola. A Adriana Carvalho mandou aqui mensagem para a gente também, a Estela Alves, a Sônia Santos, Felipe Oliveira, aqui no YouTube também quem entrou foi o Paulo Sérgio, o Marcelo Monteiro, as meninas das três entraram aqui também, mandaram mensagem, a Silvana Souza, aqui no WhatsApp, quem mandou mensagem foi o Antônio Bessa, mandou respondendo a pergunta. O Ari a gente leu, né? O Carlos da Fraternidade Sem Fronteira, que veio nos visitar aqui com a gente também, agradecendo a ele. E no Instagram também tem um pessoal que mandou mensagem aqui para nós. Continue participando, obrigado e até o próximo domingo às 8 horas. Rui. Nós temos que agradecer ao Silvio, que está aqui conosco, que é o novo aluno lá da Escola de Aprendizes, lá do Paulo de Tarso, o Serginho, o Paulinho, que é da técnica, a Camila, a Graça e o Carlos, que é da Fraternidade Sem Fronteira. E também eu quero dizer para vocês que domingo nós teremos aí um almoço beneficente do Ponto de Luz. É um almoço italiano que vai ser aqui na Rua Vilaça, 143, do centro, a partir das 12 horas. E vamos. Só para falar aqui também que o Isaac, lá da tenda, ligou aqui para a gente também, agradecendo pelo programa e parabenizando. Um grande abraço, Isaac. E vamos então às despedidas do Milton no microfone. E depois nós vamos pedir para a Patrícia fazer a prece de encerramento para nós. Então, vamos o Milton. Então troca aí, Patrícia. Você que se despede e deixa o Milton fazer a prece. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui junto com vocês, que eu estou sempre, geralmente estou do outro lado, ouvindo todo domingo quietinha lá em casa. E que possamos, né? Cada um de nós, assim, internalizar tudo que a gente conversou aqui hoje, né, sobre o nosso comportamento, né, e mirando sempre no nosso mestre maior, né, que é Jesus. Cada dia sempre se empenhando em ser uma pessoa melhor, né, e dentro da evangelização, né, seja nossa, dos adultos, quanto das crianças e dos adolescentes, para que possamos ter uma geração futura melhor para o nosso país. Porque às vezes a gente se preocupa, que país a gente está deixando para os nossos filhos? E esquece de fazer a pergunta, que filhos eu estou deixando para esse país? Né? Que a gente tenha essa consciência na educação, na evangelização, para que possamos de fato começar a ver essa mudança. Né? Que como disse Gandhi, seja você a mudança que você quer ter no mundo. Um bom domingo a todos e um grande abraço. Então está aí o microfone para o encerramento e para que você faça também uma pequena prece de encerramento do nosso programa. Ok, eu agradeço aí, Rui, Rodrigo, meu amigo Jorge, agradeço a todos os amigos que mandaram aí mensagem para nós aqui de incentivo, é uma coisa bacana na vida, né, que eu acho que você tem que ter, são amigos, né, eles estão ao nosso lado e nos dão toda essa parte, toda sustentação. E principalmente amigos do bem, né, isso a gente tem bastante, na doutrina nos ensina sobre essa prática necessária e nos apresenta também pessoas, né, são tantos aí promovendo. Existe uma frase que a gente fala, né, que o mal ele propaga porque ele é audacioso, né, e o bem ele demora porque ele é tímido. Mas eu gosto sempre de lembrar, quando eu era pequeno, né, ia sempre assistindo cinema, os filmes de mocinho e bandido, o mocinho sempre vence. Pode demorar, mas o mocinho sempre vence. Então o bem sempre vencerá. Então é isso que nós temos que ter em mente. Pode demorar, poderemos ter dificuldades, né? As coisas poderão levar muito tempo, hoje, né, nós temos que pensar muito no nosso país, mas acreditem que nós, né, como se diz, e consideramos nós, Espírita Brasil, pátria do Evangelho, então, pátria do amor e pátria da moral. Então, assim, nós vamos pedindo permissão mais uma vez, agradecendo a oportunidade que tivemos nesse dia de chegarmos aos lares, de chegarmos até os nossos ouvintes, levando mensagens de incentivo, mensagens de amor, levando questionamentos para que cada um possa refletir sobre aquilo que estamos aqui, sobre aquilo que aqui para fazermos, sobre a responsabilidade de cada um. Não vamos transferir as nossas responsabilidades para o coletivo. Transferimos e aceitamos, muitas vezes, o trabalho em conjunto, mas precisamos cada um fazer a sua parte. Então rogamos ao Pai que nos dê os esclarecimentos necessários, assim como foi deixado por nós há 2000 anos, pelo nosso querido irmão e mestre Jesus, para que busquemos no seu Evangelho, em seus ensinamentos, naquilo que ele nos mostrou como fazer, a necessidade de colocarmos na prática do dia a dia o bem necessário e o amor ao próximo, que possamos, através dos ensinamentos cristãos, seja ele em qualquer segmento religioso, atingir o coração das pessoas, principalmente atingir o coração daqueles que estão mais endurecidos, daqueles que ainda querem entender a sua responsabilidade de levar acalento, de levar conforto, de suprir as necessidades, muitas vezes básicas, de todos os irmãos necessitados, num país como o nosso ainda, de pessoas que têm muito sofrimento, que têm muita necessidade básica, que eles possam ser atendidos, que os nossos dirigentes maiores, aqueles que têm capacidade de influência, possam entender a sua responsabilidade, que eles possam se transformar, que eles possam ser despertados. Então nós pedimos ao Pai, pedimos a toda a espiritualidade e a todos aqueles que possam, que nos abençoe e que nos envolvam, que façamos aquilo que seja necessário, que possamos discernir sobre a nossa potencialidade, o nosso poder de ajudar a transformar o mundo através daqueles ensinamentos que nos foram deixados. Obrigado mais uma vez à espiritualidade, obrigado, querido Mestre Jesus, por nos deixar o caminho mais fácil a seguir para chegarmos ao Pai, e obrigado, Pai, por tudo que nos deixou. Que assim seja, graças a Deus. Ao bem você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem você também. Basta se espelhar no que fez Madre Teresa de Calcutá, irmã dos Mahatma Gandhi, Mandela na África, Zilda, Kardec, Chico Xavier, a única.